Abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós temos estudado uma série de 12 princípios de crescimento e vida cristã. Para você que não tem acompanhado esta série, quero apenas dizer rapidamente. Nossa vida, ela é fundamentada por princípios. Todo o universo é fundamentado em princípios. A química, a física, a matemática, todas as ciências humanas, todas as ciências do conhecimento humano, do universo, são gerenciados, sustentados por princípios. Estudamos isso na engenharia, estudamos isso na química, na física, na medicina. Estudamos isso na matemática, princípios. O direito, ele é constituído em cima de princípios. Porque, na verdade, tudo que Deus fez, ele fez baseado em princípios. A primeira palavra do livro sagrado é princípio. Bereshit, em hebraico, significa o princípio, a fonte, a origem, a única coisa que verdadeiramente é consistente, real, concreta. E dela se deriva tudo mais. E quando lemos em João, nós descobrimos que Jesus é a palavra, e a palavra é o princípio é ele. E ele é a luz, e é por isso que a ciência, a cada dia, descobre mais que todas as coisas são luz. Todo o universo é administrado por movimento das partículas de luz. Todas as coisas são geradas, são transformadas, são acionadas neste universo pelo princípio da luz, porque ele é a luz. Estudarmos os princípios de Deus para nós é o mesmo que ser inteligente, sábio, e não apenas místico ou religioso, e construir em cima de alicerces. Nós temos aqui hoje, ou na sua família, ou pessoas que ouvem os CDs, estão ouvindo agora os CDs, em todos os lugares nós temos pessoas que passam anos da vida tentando edificar alguma coisa. Edificam um casamento, mas ele não dá certo. Edificam um negócio, mas ele não dá certo. Vão edificando alguns projetos, alguns sonhos, que muitas vezes são interrompidos, muitas vezes fracassam, muitas vezes até prosperam numa determinada dimensão, mas logo em seguida, numa outra etapa da vida, aquilo se torna passado. Você pode dar uma rodada lá na Pampulha e você vai encontrar naquela região tão bonita da cidade tantas casas, mansões. Nenhuma delas tem um terreno menor do que 1.000 metros quadrados. Mansões lindas, mas é impressionante a quantidade de casas caríssimas que são habitadas por poucas pessoas que não têm condições nem de pintar novamente a sua casa. Conheci alguns que desejavam demais vender a casa, mas não tinha ninguém que pagava o preço correto da casa. Ninguém que queria aquele lugar. E eles estavam vendendo porque já não conseguiam mais sustentar tudo aquilo. E todas aquelas mansões são fruto de uma época em que houve muita prosperidade na vida daqueles proprietários. Donos de loja, donos de empresas, altos funcionários que foram investindo ali num momento de muita prosperidade. Mas passado esta etapa, descobriram uma nova dimensão da vida em que, sem princípios, as coisas não permanecem, não prevalecem. Não há mais como sustentar aquela vida, porque foi edificado algo sem princípios de Deus. O casamento, as finanças, os relacionamentos, cada passo nosso precisa ser dado em cima de princípios divinos, princípios bíblicos. E se eu posso te ajudar de alguma forma, é ensinando princípios bíblicos, compartilhando o ensino da palavra de Deus. E não importa se você é crente, se você é católico, se você é espírita, você pode ouvir, aprender, colocar em prática e ter a sua vida abençoada por Deus. E tenha certeza que a primeira bênção que o Senhor vai derramar sobre você é uma libertação que vem pelo conhecimento dele, que é o princípio, Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.